dono de uma daga, reveio pra me matar. Eu puxei do meu revólver, ertei o atilipá. A daga fazia um voo, vinha pra cá e pra lá, como as panelazinhas que se agacha atropelar. Corpiei mais uma estoqueada, dei mais dois tiros. Não está pra peleia, é só tirar pra errar. Pra quem se criou matando, pendão de Caraguatá. Pra mim é uma diversão, quem chega pra me matar. Nisso chegou dois milico, com mais um pra reforçar. Eu ia naquela dança de Senegal e Senegal. Corpiei mais uma estoqueada, dei mais dois tiros. Não estava pra peleia, só tirava pra errar. Toda lei é compreensível, foi fácil de me explicar. Não matei ele por gosto, e não deixei me matar. Enfeio 30 no colo, e chega de me xairar. Eu admiro a coragem, devolvo a daga pro piá. Corpiei mais uma estoqueada, dei mais dois tiros. Não estava pra peleia, só tirava pra errar. Eu sou um peão do Rio Grande, meu ofício é trabalhar. Pois quando um não quer briga, não tem como dois brigar. Não estava pra peleia, só tirava pra errar. Não estava pra peleia, só tirava pra errar.